A gente vai tratar de um tema que tem ganhado cada vez mais as manchetes aí de toda a imprensa, né? A gente vai bater um papo agora com o doutor Alan Santana, aqui na Rádio Câmara. Ele é advogado e especialista em direito do trabalho. Cresceu demais, principalmente nessa reta final de campanha, né? No segundo turno, as denúncias de assédio eleitoral. Você sabe o que é assédio eleitoral, como denunciar, quem é o assediador, quando e como isso acontece? Todas essas perguntas a gente vai buscar respostas com o doutor Alan Santana a partir de agora aqui na programação da Rádio Câmara. Se você tiver alguma dúvida, pode encaminhar no nosso zap, nosso número é o 98643-1588. Se você também quiser acompanhar essa entrevista em vídeo, nós estamos ao vivo no canal do YouTube da Rádio Câmara. Você vai lá no YouTube, digita lá Rádio Câmara Sete Lagoas, nós estamos ao vivo com o doutor Alan Santana, especialista em Direito do Trabalho. Bom dia, doutor, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Primeiramente, gostaria de agradecer a Rádio Câmara, na pessoa do nosso colega Marcelo, pela possibilidade de retornar aqui e falar sobre esse tema do assédio eleitoral, que é tão importante, principalmente já como frisado, tomou grande repercussão. Nós estamos aí vivendo um momento político conturbado, próximo de definirmos o nosso próximo presidente aí no domingo. E esse tema, ele é extremamente necessário. Com certeza. Mas afinal, doutor, o que é assédio eleitoral, para quem ainda não tem muita intimidade com esse termo? Olha, o assédio eleitoral, ele vai ficar configurado por todo comportamento que implique em oferecer ou retirar vantagens de um trabalhador em busca de voto ou de apoio político. Então, qualquer forma que venha a trazer ou a constranger o trabalhador para que esse trabalhador apoie determinado partido político ou para que vote em determinado candidato, isso pode configurar assédio eleitoral. E não necessariamente o trabalhador, a vantagem tem que ser recebida, basta a oferta. Agora, doutor, quando que o trabalhador identifica que ele está sendo vítima de um assédio eleitoral? Olha, os casos, muitas das vezes, ele não é simples. Apesar de termos muitas denúncias, na maioria das vezes não é simples, porque ela pode vir de forma velada ou bem leve esse assédio. Por exemplo, trabalhadores que são colocados para desenvolver suas atividades em outras cidades para que ele não possa, no dia da eleição, votar. Esse é um tipo que impede o trabalhador de exercer o seu direito. Isso também pode ser configurado pelo pedido direto do empregador, de outro colega do trabalho, para o voto, desde que aí tenha a oferta de um benefício, por exemplo, uma escala mais favorável, dias de folgas e até mesmo a garantia do emprego, que está sendo muito comum se ver rotineiramente as empresas, principalmente, colocarem aos trabalhadores que, se não votarem determinado candidato, ele pode perder o emprego, a empresa pode fechar. Então, são situações que tem ocorrido diariamente. Agora, doutor, quem pode ser o assediador? Apenas o patrão, o chefe imediato, o colega de trabalho? Como que a gente identifica o assediador? Olha, ótima pergunta. O assediador, ele pode ser qualquer pessoa do ambiente de trabalho. Ocorre principalmente com o empregador para o empregado, porque esse que tem ali maior poder no ambiente de trabalho. Então, ele que consegue gerir e colocar benefícios ou retirar benefícios em troca de algo, no caso aqui, do voto ou do apoio político. Mas nós temos os conceitos de que ele pode ocorrer de forma vertical, descendente, que é justamente do empregador para o empregado. Pode ser também vertical, ascendente, que é quando o empregado também força o seu superior, no caso poderia ser o empregador. Então pode ocorrer também do empregado para o empregador. E horizontal, que seria de um empregado para outro, aqueles que estão no mesmo nível. Então, no ambiente de trabalho, apesar de ser muito mais comum ocorrer do empregador para o empregado, ele pode ocorrer com qualquer uma das pessoas que estão ali no ambiente de trabalho. Ah, importante demais esse esclarecimento. E com relação a essa questão, né, o assédio eleitoral, ele pode trazer consequências para o contrato de trabalho daquele funcionário? Olha, essa situação, ela pode gerar, sim, uma penalidade máxima para o contrato de trabalho, que é a penalidade mais grave, que seria a rescisão indireta do contrato de trabalho se for identificada o assédio ou até mesmo uma justa causa. E a rescisão indireta, para quem não conhece, é como se fosse aí uma justa causa no empregador, que é justamente por conta de violar ali a intimidade e o sigilo que aquele trabalhador tem direito, que é justamente o sigilo do voto. Tá? Então, isso também, além de ter essa questão da rescisão do contrato de trabalho que pode ocorrer, ela não afasta a responsabilidade que o empregador pode ter em outras esferas, como, por exemplo, a reclusão, que seria uma pena que pode ser superior a 3 anos, mais multa, tá? Sem falar ainda de questões indenizatórias. Doutor Alan, e se o funcionário ele for demitido por motivo político? Essa questão é meio difícil de flagrar, digamos assim, acontece de maneira velada. Como que a pessoa identifica esse motivo e se isso acontecer? Olha, na maioria dos casos ela acontece de maneira velada, sim. Só que o trabalhador, ele já percebe alguns indícios de que aquilo pode ocorrer. Então ele tem várias formas, por exemplo, se acontecer em grupo, fazer questionar o motivo da demissão, tentar gravar o ambiente de trabalho, né? Ele gravando a conversa dele com o assediador, isso é importante para conseguir demonstrar que teve essa situação. Agora, se ficar comprovado que a dispensa foi por motivo político, no caso aí por convicção política, aquele empregado ele pode buscar de forma judicial a reintegração no ambiente de trabalho. E aí o que acontece? A dispensa, nesse caso, ela seria considerada ilícita, ou seja, ela não teria validade. O período que aquele trabalhador ficou afastado, o empregador vai responder por aquele período de forma integral, ou o trabalhador ainda pode buscar que aquele período seja indenizado de forma em dobro e ainda com a rescisão do contrato de trabalho. Então, teria essas duas possibilidades, respondendo ainda o empregador pelo assédio causado, tá? Podendo gerar aí uma indenização. Agora, doutor, o senhor falou um pouco sobre essa questão. É sempre importante o trabalhador fazer algum tipo de captação de provas que podem usá-lo a comprovar o assédio eleitoral? Gravar algum tipo de conversa, prints de telefone, tudo isso pode ser usado? Como ele vai se resguardar ao fazer essa denúncia? Sim, olha, é muito importante as provas para que se demonstre, principalmente nesses casos de assédio que é tão difícil de ser demonstrado. É. Então, todas as formas de provas são aceitas, tá? Desde que ela não se torne ilícita. Ou seja, tem um terceiro fazendo a gravação da conversa. Se aquele terceiro não está participando da conversa, não vai ser válido. Então, tem que ser o integrante da conversa que reúna aquela informação, como gravação, print de WhatsApp, não fazer a exclusão, tentar não fazer a exclusão de conversas que tenham ali no WhatsApp, mesmo que você respondeu alguma coisa que você depois pense que está de forma incorreta, para não gerar aquela situação, olha, que apagou aqui, que é o contexto, para não tirar do contexto a conversa. Sim. E tentar reservar essas conversas, salvar em outro dispositivo o mais rápido possível. Por quê? Hoje essas conversas elas podem ser apagadas muito rapidamente. É. E tentar também trazer, por exemplo, outro terceiro, né, um outro colega de trabalho que também esteja vivenciando aquele momento, aquela mesma situação, se ela puder participar também ali da conversa, fazer uma ocorrência policial, tá? Identifiquei que teve aquela situação. Não que a ocorrência policial em si vá demonstrar, mas leva indícios para que se comprove o assédio. Com certeza. E doutor, quem é o trabalhador pode ou deve procurar para formalizar a denúncia de que está sendo assediado de forma eleitoral? Olha, hoje existem vários meios de denúncia. Inclusive, eu vou colocar para vocês aqui, eu não sei de todos, mas vou buscar todos e vou colocar para vocês no meu Instagram, que lá eu trato apenas sobre direito do trabalho, que seria @santana.advtrabalhista. Mas vou trazer alguns, os principais para vocês. que seriam o Ministério Público, pode ser o Ministério Público do Trabalho, Ministério Público Federal ou Ministério Público Eleitoral. O sindicato tem grande importância, porque o sindicato, além de orientar o trabalhador, ele pode também tomar as providências cabíveis para o caso de assédio, inclusive comparecendo a empresa para tratar o assunto. E também um profissional do direito de confiança daquele trabalhador. Então, qualquer dessas situações, pode buscar, inclusive tem um aplicativo, salvo engano, se chama Pardal. Isso. Esse aplicativo você pode baixar ele no seu dispositivo e fazer essa denúncia de forma anônima, para que se tenha fiscalização, para que se apure. E ainda, por fim, tem também a CIPA. E aí, a CIPA ela é composta dentro da empresa e agora ela ganhou também essa responsabilidade de tratar casos referente a assédio. Então, a CIPA também, dentro da empresa, ela pode ser procurada. Muito importante. O doutor André falou sobre essa questão do aplicativo Pardal. Ele está disponível de forma gratuita em todas as plataformas, tá? Você pode ter um telefone aí com Android, um telefone da Apple. Tem o aplicativo Pardal, que é gratuito, a Justiça Eleitoral oferece. Você baixa lá para formalizar a sua denúncia. Doutor, o senhor citou um ponto interessante aí, que o assédio pode acontecer na empresa, não só de cima para baixo, mas também no mesmo nível ali, né? Como que o empregador ele pode fazer ou o que ele deve fazer para evitar o assédio eleitoral dentro do seu ambiente de trabalho? Olha, a primeira situação que ele deve fazer é, se ele observar, no caso aí a gente vai, se for um tratamento de forma preventiva, é deixar claro para todos os empregados que não é admitido, justamente demonstrar o que seria o assédio, tá? Sem entrar naquela busca da intimidade de quem o trabalhador vai escolher como candidato. Então, a primeira situação é que ele tem que ter muito cuidado é essa. E se ele identificar, porventura, que está acontecendo algum tipo de assédio eleitoral, ele tem que fazer a intervenção e já tomar as medidas possíveis para o caso e cabíveis também. Por quê? Porque se aquele assédio não tem nenhuma intervenção e ele continua, ele se propaga, o empregador passa a ser também responsabilizado, tá? Se ele não tomou ali a atitude imediata, justamente porque o ambiente de trabalho ele é controlado pelo empregador. Então ele tem o dever de manter um ambiente saudável a todos os empregados. Então ele tem que ter esse cuidado. E principalmente, o que ele deve fazer para que o próprio empregador evite assediar? Olha, é muito simples, basta ele não fazer nada. Alan, mas como assim não fazer nada? Ele não deve perguntar para o empregado para quem ele vai votar, fazer pesquisas, oferecer ao trabalhador vantagens ou retirar vantagens daquele empregado. Ele também, em alguns casos que é importante colocar aqui, que são casos que já aconteceram, do empregador deixar de destinar atividades para o empregado como Sim. forma de penalidade, justamente por conta do motivo político. Então, aqui nasce também o assédio eleitoral. Então, se ele evita essas condutas, ele deixa de atuar dessa forma, ele certamente não terá problemas. Com certeza. Doutor André Santana conosco, advogado especialista em Direito do Trabalho. Esse assunto não se encerra aqui, porque amanhã a gente vai conversar aqui no nosso Em Dia com a Cidade com a doutora Ana Cláudia Nascimento Gomes. Ela é procuradora do Ministério Público do Trabalho. Vai falar mais sobre a atuação do Ministério Público do Trabalho acerca do assédio eleitoral, que principalmente nesse segundo turno explodiu. Para você ter uma ideia, só aqui em Minas Gerais, na região sudeste do país, está em apuração, mais de 650 denúncias de assédio eleitoral. A Vilma está mandando mensagem para a gente aqui que esse assunto está muito sério. Estamos sendo assediados em diversos lugares, pontos de ônibus, salas de espera, está muito difícil. Imagina no ambiente de trabalho, né, Vilma, o que é pior ainda. Então você se resguarde. Se você for vítima de assédio eleitoral, por favor, né, grave a conversa, dê print aí, na salve as conversas, enfim, construa provas para que você possa fazer essa denúncia, que, como a gente falou aqui, pode ser feita de forma anônima pelo aplicativo Pardal, que é oferecido de forma gratuita pela Justiça Eleitoral. Mas algum ponto importante para a gente destacar sobre esse assunto, doutor Alan? Sim, nós podemos colocar aqui como informações relevantes o caso que foi aqui abordado por a nossa colega. Sim. O assédio eleitoral, ele pode ocorrer em qualquer ambiente, e essas questões que nós apontamos sobre o assédio, da forma do assédio, serve para qualquer tipo de assédio, tá? o assédio sexual também, então ele cabe para todas as situações. Mas aqui, tratando especificamente sobre o assédio eleitoral no ambiente de trabalho, fica assim o convite para todos os trabalhadores para que eles não aceitem, né? Conversem com o empregador se algo ocorrer dessa forma, naquele momento, tentou resolver, não deu certo, realmente toma as atitudes, porque se você não consegue ser respeitado no ambiente de trabalho pelo simples motivo do seu voto, você não vai ser respeitado por motivo nenhum. Doutor Alan, o senhor acredita que essa explosão do número de casos, de denúncias, né, de assédio eleitoral, acontece por quê? As pessoas estão mais preocupadas, mais atentas, mais querendo participar do processo eleitoral e não estão aceitando esse tipo de situação? Qual a experiência que o senhor tem? Qual que é a contextualização que o senhor faz desse cenário? Olha, primeiro, o nosso contexto político, ele tem assustado muito. Então, pela parte do assediador, eu vejo que ali tem um conflito muito grande dele se identificar com os atos que ele pratica. Então, se ele pratica o ato de assédio, é porque ele se identifica com aquele comportamento. E os trabalhadores que acabam efetuando a denúncia é justamente porque eles estão em lados opostos. E aí eles também têm o dever, a obrigação de defender o direito deles. E justamente dessa forma, que é pela denúncia. Porque no ambiente de trabalho é muito difícil, apesar de eu ter colocado que cabe sim sempre o diálogo entre o empregado e o empregador, mas dificilmente quem aí está no dia a dia do trabalho sabe muito bem disso, de você conseguir levar a sua informação de forma clara, ser compreendido e ser respeitado quando você tem uma opinião ou um comportamento oposto àquele que o seu empregador deseja. Então, é principalmente por conta dessas situações que nós estamos tendo, além da gravidade do contexto político, que nós estamos tendo tantas denúncias. E também, como essa informação ela vem, está vindo por diversos meios, né? Instagram, rádio, TV, o empregado passa a conhecer o que é o assédio. Muitas das vezes, ele não sabe o que é o assédio. Perfeito. Quando ele passa a ter essa informação do que é o assédio, ele passa a ficar incomodado. E aí surge a denúncia. Muito importante. Doutor Alan Santana, advogado especialista em Direito do Trabalho, conosco nesta manhã, aqui no Em Dia com a Cidade, esclarecendo a nossa audiência sobre assédio eleitoral. Se você, por algum motivo, for vítima, por favor, não se acanhe, faça a denúncia. Doutor Alan, muito obrigado pelos esclarecimentos, pela participação. Deixe aí, mais uma vez, o contato, o endereço das suas redes sociais para quem quiser mais informações e esclarecimentos sobre o Direito do Trabalho. Olha, o Instagram, que para tratar sobre o direito, que fala sobre o direito de forma aberta para todos, é @santana.adv.trabalhista. Lá você vai ter diversas informações de diversas formas do direito do trabalho. Eu gostaria também de deixar aqui o convite para todos os advogados. Dia 18/11, nós teremos um evento destinado para advogados e estudantes do direito que vai tratar sobre felicidade no trabalho, que é um evento que vai ter como palestrante o Dr. Giordano. E vai ser muito importante, acompanhe também o Instagram ali da Comissão de Direito do Trabalho, que aí a partir de lá vocês terão mais informações sobre esse evento, que é feito pela Comissão de Direito do Trabalho, junto com a OAB de Sete Lagoas, especialmente para vocês. Perfeito, doutor Alan Santana conosco nesta manhã do Em Dia com a Cidade, esclarecendo sobre assédio eleitoral, assunto que está em alta, né, na mídia aí por conta da explosão de casos que aconteceu nesse segundo turno.